Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Diácono Francisco. Faz parte da Unidade Pastoral de Oliveira, no acompanhamento às 9 paróquias: Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Meruge, Seixo e Travanca. Vamos falar de algo que se comemora todos os anos em todo o mundo: a festa em honra de todos os santos e dos fiéis falecidos. Conversaremos sobre a forma de ganharem as indulgências nestes primeiros 8 dias de novembro e sempre para serem oferecidas em benefício da alma de pessoas já falecidas. Bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Bom dia, Armando. Bom dia, caros ouvintes. Francisco, vou-lhe colocar a primeira questão e que tem a ver com o que acabei de anunciar. O 1 de novembro é o dia em que se comemora em todo o mundo a festa em honra a todos os santos. Lembram-se os que já estão juntos de Deus, quer tenha sido através da sua vida de santidade, com virtudes heroicas, ou através da purificação, a que chamamos purgatório. Concorda com o que eu estou a dizer? Claro, claro. Nós vamos iniciar um mês muito belo, o mês de novembro, que é um mês em que a piedade popular e a liturgia da Igreja nos convida a olhar para aquilo que antes na catequese, antes e agora, apesar de ultimamente esta linguagem estar um pouco mais esquecida, a tradição da Igreja chamou de novíssimos, não é? Morte, juízo, inferno ou paraíso. Os novíssimos, as coisas últimas da nossa existência. Todo o mês de novembro, seja no seu ciclo litúrgico, seja no seu... na piedade popular que a ele está relacionada, convidam-nos a elevar o coração até às realidades últimas da nossa existência. Por isso, este mês de novembro, aproveitado espiritualmente em profundidade, pode nos fazer muito bem à nossa vida espiritual. É esta pedagogia da Igreja que tem de associar, de fazer caminhar de mãos dadas a piedade popular e a liturgia de cada domingo, pode-nos ajudar, ajuda-nos com certeza, a crescer na fé. De serem canonizados uns, não é? E de outros não serem, em nada retira a santidade a todos. Todos os que estão no céu são santos. Portanto, peço-lhe para confirmar. Sim, portanto, vamos lá ver. Quando falamos das coisas últimas da nossa existência, os novíssimos, morte, juízo, inferno, paraíso, quando falamos da dimensão da santidade, dessa vocação universal a que todos somos chamados, e estamos a celebrar o ano da fé e na comemoração dos 50 anos do Concílio Vaticano II, que é isso mesmo, nos recorda a vocação universal à santidade. Quando disto falamos, falamos daquilo em que na teologia da Igreja, ou seja, no pensar racional iluminado pela Sagrada Escritura e por inspiração do Espírito Santo de Deus, conduz a Igreja e o seu magistério, chamamos de escatologia, ou seja, as realidades últimas da existência humana. Sim, o Armando disse bem, todos nós somos chamados à santidade. Há que esclarecer uma dúvida, então, mas os santos são simplesmente aqueles que estão inscritos no catálogo dos santos ou no catálogo dos beatos? Não, não. Ou seja, mal seria, estaríamos muito mal. Os santos inscritos no catálogo dos santos e no catálogo dos beatos são modelos de santidade em que a Igreja, iluminada por Deus, detentora do depósito da verdade, inscreve esses santos e propõe-nos como modelo de vida para os fiéis. Aqui é que está a diferença. Com certeza haverá uma multidão de santos no céu, de almas que, ou porque viveram já nesta vida as virtudes heroicas e se purificaram de todas as penas do pecado, já gozam da alegria da bem-aventurança eterna, ou então de almas que, como disse bem, não tendo nesta vida remido toda a pena temporal dos seus pecados, daqui a um bocado acho que podemos explicar o que é que estes termos complexos significam, que já tenham remido toda a pena temporal dos seus pecados, depois de purificação no amor de Deus, que é o purgatório, no fogo do purgatório, que é um fogo do amor divino, como o Papa Bento XVI esclarece na sua segunda carta encíclica Spe Salvi, a esperança, pela esperança somos salvos, já gozam da alegria dos eleitos no céu. Aqueles que de forma excepcional, heroicamente, manifestaram a sua vida cristã e a viveram de forma radical, esses são propostos aos fiéis como modelos de santidade, poderosos intercessores junto de Deus. Que faz um santo no céu? Duas coisas. Intercede pela sua família, pelos seus irmãos, por nós, e em primeiríssimo lugar, comecei pelo fim, em primeiríssimo lugar, honra, louva e adora a Deus com todo o seu ser. O céu não é outra coisa, senão esta experiência de amor e de comunhão com a Santíssima Trindade. O santo no céu louva, adora e bendiz a Deus. E em segundo lugar, na comunhão dos santos, intercede por cada um de nós que está na Terra. Francisco levantou aqui muitas questões. Vamos ver se eu não me esqueço delas e se as consigo colocar, portanto, aos poucos. Há pouco acabou de dizer, portanto, que cada um que está junto de Deus vai intercedendo pelas suas famílias. Eu tencionava colocar-lhe esta questão de outra forma, mas pronto, vamos já por ela. Portanto, isto é assim, alguém há alguns anos me deu este exemplo. Nós olhamos para cima e não conseguimos ver. E ele diz, faz de contas que o firmamento tem uma janela. Portanto, nós olhamos para cima, olhamos para a janela, mas não conseguimos ver o que passa dessa janela. Mas os que estão em cima estão sempre em contacto connosco porque nos veem e nos ouvem constantemente. Portanto, de alguma forma, portanto, o que acabou de referir, e se eu estou a conseguir interpretar, é que, de facto, os nossos familiares estão sempre em contacto connosco, eles estão sempre a ver o que é que se passa connosco, não sabem o que nós pensamos nem o que nós dizemos, creio que aí temos que nos dirigir a eles e penso que podemos pedir-lhes a eles graças, coisas que precisamos, porque todos nós no dia-a-dia precisamos de coisas e aí nós podemos dirigir a eles. É claro que se não nos dirigimos a eles, tanto quanto eu sei ou como têm dito, eles não sabem o que nós pensamos, da mesma forma que os anjos também não sabem o que nós pensamos, e é necessário que a gente se dirija a eles, ou por palavras, ou por pensamento. Portanto, e eu penso... Então, começar a desembrulhar. O comentário merece muita explicação. Vamos ver se nós entendemos. Sim, a Igreja não promove o culto dos mortos, mas promove e defende a necessidade na comunhão dos santos de intercedermos pelos defuntos e eles de intercederem por nós. Aqui é que está o segredo da questão. Vamos lá ver. Começamos pelo início. O que é o purgatório? O que é o céu? O que é o inferno? Como é que a pessoa chega a cada um desses estados de vida? Em primeiro lugar, ensina a Santa Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, que a morte instaura na nossa vida um caráter de definitividade. Ou seja, aquilo que vai ser a minha vida eterna decide-se nesta vida terrena. Na hora da morte, imprime-se um caráter de definitividade na minha opção radical por Deus ou pelo seu projeto e projeto de salvação para mim, ou então de recusa desse projeto de Deus. Deus nos livre disto. Então o que significa é o seguinte: na hora da minha morte eu sou confrontado com a verdade de mim mesmo e ainda antes de morrer eu tenho que me decidir. Porquê que a Igreja diz que a morte imprime um caráter definitivo? Porque na hora da morte extingue-se o dom precioso que nós recebemos no batismo, que é o dom da fé. Fé é um acreditar naquilo que não se vê. É uma adesão. A fé pede de nós uma adesão que nos transcende. Pede de nós um salto, não no desconhecido, não no vazio, mas um salto nas mãos de Deus. Um ato de confiança genuína, como uma criança que, se nós aqui puséssemos em cima desta mesa um menino bebê e disséssemos, atira-te para cima de mim, ele atirava-se com toda a confiança. A fé exige de nós este ato de confiança. E a fé extingue-se na hora da morte. A esperança, segundo a virtude teologal, também se extingue na hora da morte. Que sobra, diz-nos São Paulo, na carta aos Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a tribulação, nada nos pode separar do amor de Cristo. Então, na hora da morte, depois de passarmos por essa experiência radical, só o amor de Deus permanecerá. Então, na hora da morte, imprime-se um caráter definitivo na minha opção. Aquilo que eu escolhi para mim, aquilo que eu escolhi para Deus, aquilo que eu, a opção radical da minha vida está ali, na hora da morte. Há muita gente que pensa que depois da morte se pode converter. Errado. Errado. Depois da hora da morte ninguém se pode converter, porque senão estava o jogo subvertido. Se eu sei as cartas do parceiro de jogada, se eu sei quais são os trunfos dele, não faço batota. Faço batota. Portanto, na hora da morte há aqui um caráter definitivo da minha opção. Uma coisa nós temos certa: Deus quer que todos se salvem. E porque amou tanto o mundo, enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Diz-nos o Evangelho segundo São João. E por isso é necessário termos esta esperança e alimentarmos esta esperança de que o Senhor nos dê, na hora da morte, um arrependimento verdadeiro. Uma graça suplementar de conversão. Antigamente os antigos pediam a Deus na sua oração a graça de uma boa morte. O que era uma boa morte? Uma morte consciente. Uma morte em que a pessoa pudesse ter noção de que estava a encontrar com Jesus, que queria purificar a sua alma, queria ser detentora. Hoje nós pedimos outra coisa. Pedimos uma morte boa, que habitualmente é indolor, inconsciente, sem noção nenhuma do que se passa. E isto é errado. Isto é errado. Este mês de novembro, este mês das almas, como o povo chama, pode nos ajudar a perceber isto. Não, a morte é um encontro com Jesus, porque a morte foi redimida por Cristo na cruz. Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus já te venceu. E por isso, nós, cristãos, com o Senhor Jesus no coração, com a sua graça santificante em nós, devemos olhar para a morte desta forma. Morte como encontro com Jesus. Castigo, sim, a pagar pelos meus pecados, porque eu não fui criado para morrer. Quando eu vou a um funeral e olho para o defunto, eu tenho que dizer, eu não fui criado para isto, nem tu. Não foi para isto que nós fomos criados. O pecado é que nos destruiu. E a morte é consequência do pecado, diz-nos o Catecismo da Igreja Católica. Mas a morte redimida por Cristo é uma experiência de encontro com Ele. E, portanto, na hora da morte imprime-se este caráter definitivo, em primeiro lugar. Segundo lugar, então o que acontece depois? Se na hora da morte acontece a decisão, a minha opção por converter-me ao Senhor ou não, está ali inscrita, o que acontece depois? Vem o juízo. Repare que a Igreja canoniza os santos, mas nunca demoniza os condenados. A Igreja sabe dizer quem está no céu, mas a Igreja não sabe dizer quem está no inferno. Porque nós não sabemos se na hora da morte, por uma especial graça de conversão, a pessoa se redimiu, se abriu à graça de Deus e acolheu da sua misericórdia. Mas agora, há aqui um pormenor muito interessante. Eu falei que a morte é consequência do pecado, diz-nos o Catecismo da Igreja Católica. Mas o pecado opera em nós duas consequências. Aqui é que está a grande questão. Primeira, nós, quando contraímos pecado, contraímos uma culpa diante de Deus. Porquê? Em primeiro lugar, o que faz o pecado? Ofende a Deus. Ah, mas eu ofendi o meu colega, a pessoa que estava ao meu lado, eu ofendi-lhe, chamei-lhe nomes, desatei-a, ofendi a Deus com isso. Não, ofendi a pessoa que estava ao meu lado. Não. Em primeiro lugar, tu ofendeste a Deus quando pecas, porque tu não foste criado para pecar. Foste criado para a virtude, foste criado para a graça, foste criado para o bem. E quando pecas, destróis, e destróis a ordem daquilo para o qual foste criado. Portanto, ofendes o Criador. Ofendes a Deus com o teu pecado. E, portanto, quando pecas, tens uma culpa diante de Deus que precisas de sanar. Segundo lugar, quando pecas, tens como segunda consequência uma grave consequência que se chama pena. Ou seja, o teu pecado trouxe pecado para o mundo. Destruiu a ordem da criação, destruiu o bem. Eu costumo dar este exemplo. Vamos imaginar, Armando, que eu roubava-lhe 1000 contos, 5000 euros, sem você saber. Você lá tinha guardado em sua casa. Cheguei à sua casa, vi lá... É claro que eu posso não os ter. Não é? Mas imaginamos, roubei-lhe esse dinheiro. E depois gastei da forma que quis, etc. Entretanto, para o fim da minha vida, começo a pensar nestas coisas, ouço estas pregações na Rádio Boa Nova, e começo a pensar, ai meu Deus do céu, eu não tenho a minha alma em dia, o que é que eu faço? E então fui a Fátima confessar-me desse pecado. Chego ao sacerdote, senhor padre, perdoa-me porque pequei. Eu roubei tantos 1000 euros, assim assado. E o senhor padre vai-me dizer, sim, estás arrependido desse pecado, estou, quero pedir perdão a Deus por isso. Então, ele dá-me a absolvição sacramental que redime o quê? A culpa do meu pecado perante quem? Deus. Mas dá-me uma penitência, ou seja, Eu tenho que expiar a minha pena, o mal que eu trouxe ao mundo por esse pecado. Bem, eu recebo a penitência, que é devolver, em primeiro lugar, o dinheiro ao Armando e procurar fazer bem que compense essa falha. Mas vamos imaginar, não sei se já foi a Fátima aos confessionários de Fátima, aquilo fica agora lá num fundo. Neste tempo de chuva, tem umas escadas, eu tropeço, caio, morro em Fátima. Há uma tragédia. Entrega a minha alma ao Criador logo a seguir à confissão. Então, como é que eu fico? Eu acabei a vida a confissão. A minha culpa do meu pecado perante Deus foi sanada. Eu recebi a absolvição sacramental que só os sacerdotes podem dar, em nome de Deus. Mas a minha pena, esta dupla dimensão do pecado, culpa e pena, a minha pena, ou seja, a reparação do mal que eu cometi, não foi sanada. Não foi cumprida. Então, para que existe o purgatório? Para eu expiar a pena do meu pecado. Ou seja, depois da morte já não há lugar ao perdão da culpa. Só há lugar à expiação da pena do meu pecado, da consequência. Eu chego diante de São Pedro, imaginemos, e digo assim, ah, eu quero ir já para o céu, eu acabei de vir da confissão. E ele diz-me, não, não, meu amigo, porque tu tens a pena ainda a espiar. Olha, eu vou-te dizer, o Armando estava a guardar aquele dinheiro para dar a uma obra de instituição de crianças, de solidariedade. E essa obra, privada desse dinheiro, não conseguiu proporcionar uma educação mais alegre e feliz às crianças que lá estavam. Hoje são todos uns revoltados. Só fazem asneiras e patifarias na sociedade. Viste que o teu pecado trouxe consequências de pecado? Ou seja, o pecado nunca é algo estritamente pessoal. O pecado tem uma dimensão comunitária, uma dimensão horizontal também. O meu pecado traz pecado ao mundo. Quanto mais não seja, porque o meu pecado compromete a vida da graça na minha alma e faz com que eu não faça todo o bem que podia. Porque se eu não tiver a graça de Deus em meu coração, eu não faço todo o bem que devo e posso. Portanto, todo e qualquer pecado pessoal traz consequências de pecado. E por isso eu tenho que expiar na pena, e o purgatório serve para esta dimensão. Eu redimir a pena temporal do meu pecado. 33 no meu terceiro andar, porta a abrir, ela sair e eu entrar. Os olhos cruzam-se, os olhos abusam, perfumes lançam, setas no ar. 34 no cacifo ao lado, mora um avião que me leva à rota do pecado. 35 direto ao meu recinto, e a pensar em dizer-lhe o que sinto. Mas para ir, para lá voltar, terei de evitar a rota 34. Oh rapaz, vai com cuidado, que o pecado veste Prada e mora ao lado. Com cuidado, que o pecado é um ser iluminado. Vai com cuidado, que o pecado veste Prada e mar ao lado. Com cuidado, que o pecado é um ser iluminado. Vai com cuidado, que o pecado veste Prada e mar ao lado. Com cuidado, que o pecado é um ser iluminado. A abrir, ela a sair e eu a entrar. Os olhos cruzam-se, os olhos abusam, perfumes lançam, setas no ar. Oh rapaz, vai com cuidado, que o pecado veste Prada e mar ao lado. Com cuidado, que o pecado é um ser iluminado. Vai com cuidado, que o pecado veste Prada e mar ao lado. Thank you. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco, faz parte da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, no acompanhamento a mais 8 paróquias, ou seja, Oliveira, e depois as outras 8, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Meruge, Seixo e Travanca. Estamos a falar, portanto, do 1º de novembro, da festa de Todos os Santos e também dos fiéis defuntos ou fiéis falecidos. E vamos agora falar também um bocadinho sobre indulgências. Aliás, o Francisco tem levantado aqui várias questões, eu tomei algumas notas, outras tenho-as de memória. E, de facto, eu acho que isto já dava para ficarmos aqui todo o tempo sem ir para outros pontos, mas também teremos que avançar até para não nos tornarmos cansativos perante aqueles que nos escutam, mas de qualquer modo, pronto, vou-lhe colocar aquela questão que penso que há pouco levantava, que era, aliás, levantou muitas e há aqui muitas, mas se calhar íamos às indulgências, se calhar perguntar-lhe o que é propriamente uma indulgência, como é que elas podem ganhar, até porque este mês de novembro é extraordinário. Nos primeiros 8 dias de novembro, todos nós podemos ganhar uma indulgência plenária a favor de uma determinada alma em concreto, e se ganhássemos essa indulgência plenária para oferecer a essa alma em concreto, ela mesmo que estivesse no purgatório, de imediato partia para o céu. Vamos falar disso, Francisco. Muito bem. Há pouco falávamos do purgatório e sobre a necessidade da purificação da nossa pena temporal do pecado. Penso que a situação ficou esclarecida. As indulgências inscrevem-se precisamente como remédios que a misericórdia de Deus nos dá para nós expiarmos a nossa pena temporal do nosso próprio pecado ou das almas dos fiéis defuntos que se purificam no purgatório. Uma questão preliminar. As almas no purgatório, o que fazem? Não é? Agora um bocadinho, já falei, o que é que fazem as almas no céu? Quem está na glória, os santos, louvam e bendizem a Deus e intercedem pelos seus irmãos na comunhão dos santos. No purgatório, o que fazem as almas? Fazem o mesmo, com uma terceira dimensão. Espiam a sua pena temporal. Louvam e bendizem a Deus. Dizem os santos que as almas no purgatório padecem, sofrem. Sim, sofrem com amor, com sofrimento purificador. A tradição da Igreja ensina-nos que o menor sofrimento no purgatório, melhor, penso ao contrário, o maior sofrimento desta vida terrena não se compara com o menor sofrimento no purgatório. Porquê? Nós podemos distinguir o sofrimento em três níveis: sofrimento corporal, sofrimento moral e sofrimento espiritual. O sofrimento corporal é as nossas dores e mazelas do corpo. O sofrimento moral é aquele sofrimento da nossa consciência quando estamos angustiados ou quando alguém nos atraiçoa. Esse sofrimento moral. E, por fim, o sofrimento espiritual. Nesta vida terrena, só podemos sofrer de duas maneiras. Ou, ordinariamente, só sofrem de duas maneiras. O sofrimento corporal, as nossas doenças e mazelas, e o sofrimento moral, as nossas angústias e padecimentos e traições e decepções. O sofrimento espiritual é um sofrimento que se opera em nós depois da morte. E, portanto, a alma do purgatório já não sofre o sofrimento corporal, porque a alma está privada do seu corpo. Só na ressurreição, no fim dos tempos, é que o corpo e a alma voltarão a formar uma unidade perfeita. O sofrimento da alma no purgatório é um sofrimento espiritual. Poderíamos dizer, com uma palavra tão portuguesa, é um sofrimento saudade, ou seja, aquela alma já viu a Deus, já contemplou a Deus, já sabe o profundo amor que Deus lhe tem, deseja-o de todo o coração e agora sente-se privada dessa graça. Sente-se privada dessa graça, sente-se privada da comunhão desse amor. A alma chega, portanto, à presença de Deus, à presença de Jesus Cristo, e vê, de facto, portanto, o que tem, vê a beleza, vê a maravilha, vê o que deseja, é aquilo mesmo que ela deseja. Mas também vê que não pode, face ao seu estado, que não pode ir para junto dele. Portanto, isto é para dizer, no outro mundo, isto é, a alma, depois da nossa morte, ela vê aquilo que nós não vemos hoje, que é vê com muito mais facilidade as faltas que cometeu, o desejo que tem, e para ela ir para o purgatório, portanto, aceita normalmente, porque vê que é a única forma de pagar aquilo que não está bem para se poder encontrar com aquilo que deseja. Agora, há aqui uma questão muito bonita que habitualmente é esquecida. habitualmente é esquecida. O nosso povo chamava ao mês de novembro o mês das almas do purgatório e dizia que as almas do purgatório eram as benditas almas do purgatório. Porquê benditas? Porque são almas santas. São almas que já ganharam a salvação. Precisam de espiar a sua pena, mas já ganharam a salvação. Ou seja, já não se desce para o piso inferior. Agora é sempre para melhor. Quando se chega ao purgatório é sempre acima, sempre para o céu. Como é que as almas do purgatório expiam os seus pecados, as suas penas temporais do pecado? Isto é belíssimo. Expiam primeiro porque louvam e bendizem a Deus, prestam o culto a Deus, reparam o coração de Deus ofendido pelo pecado e, em segundo lugar, intercedem por nós. E pelo grande amor que nos têm, ao intercederem por nós, convertem em méritos que salvarão e expiarão as suas almas. Deus agrada-se de ver a alma do purgatório a interceder por cada um de nós. Ou seja, a intercessão das almas do purgatório em relação a cada um de nós é a grande fonte de expiação das penas temporais da alma no purgatório. Que bonito é saber que os nossos defuntos que precederam, familiares, gente que conhecemos, nós podemos sim pedir a Jesus por elas: Senhor, redime-as, limpa-as com o teu sangue purificador, fala-as participar da bem-aventurança eterna. Mas que bonito é saber que elas também pedem por nós. Quando às vezes vamos pedir uma missa por intenção do nosso familiar ou amigo defunto, que bonito é saber que naquela missa, de alguma forma, espiritualmente, ele está presente. E se nós pedimos a Deus por ele, ele pede a Deus por cada um de nós. Com isto estava de fazer um aviso à navegação, que é, atenção, que hoje confunde-se esta dimensão espiritual da vida, mesmo estas rumarias ao cemitério. Ainda esta semana estive com um senhor que está a restaurar uma igreja que fica junto do seminário, do cemitério, aqui no nosso concelho. E ele dizia-me: a igreja está aberta, entra uma pessoa por semana na igreja, mas se calhar uma centena de pessoas vai ao cemitério. Bem, ir ao cemitério é bom e ganha-se indulgências quem lá vai, sobretudo nos 8 dias subsequentes ao 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos. A igreja concede indulgências a quem lá for. Contudo, vamos ser claros, hoje está misturado neste culto, nesta devoção às benditas almas do purgatório e desta necessidade de interceder por quem parte, uma coisa que é pagã e que se chama culto dos mortos. Falar aos mortos. Deve-se falar? Não! Fazer essa... Eu sinto a presença de fulano quando vou ao cemitério. Não vamos por aí. Isso é um pântano. Isso é um pântano para a nossa fé. O que nós sabemos é que as almas benditas do purgatório, quem se salvou, está no purgatório, que é a grande via ordinária para a salvação, assim o esperamos, intercede por nós. Podemos, em nome de Deus, suplicar por cada um deles. Dirigir-nos a eles, não. Porque as almas não são espíritos, né? Como os anjos, espíritos puros. As almas não são espíritos puros, portanto, não nos vêm, não sabem, intercedem por cada um de nós. Não têm as graças de um anjo. Mas podemos pedir-lhe alguma coisa para nós, ou não? Diante de Deus, sim. Podemos pedir, porque as almas benditas do purgatório podem interceder por nós. E podemos pedir socorrer-nos dessa intercessão por cada um de nós. Com isto chegamos à questão das indulgências. A Igreja tem esta pedagogia maravilhosa, antiga, de atribuir a cada mês, segundo o ciclo litúrgico, devoções. E até durante o dia da semana, durante os dias da semana, termos devoções particulares, devoções que são até inclusivamente indulgenciadas. É uma pena que este tipo de discurso tenha terminado, sobretudo porque os nossos fiéis ficaram, de alguma forma, sem nada em que se agarrar para fazer crescer a sua vida espiritual. E um cristão que não tem vida espiritual é um cristão em perigo. É um cristão em perigo. A sua fé está em perigo. Então, que bonito que era quando os nossos sacerdotes falavam e nos aconselhavam a nós organizarmos a nossa vida espiritual. Olha, ao longo da semana, quero ver como é que nós podemos organizar. Domingo, a ressurreição do Senhor Jesus, a vida nova que Ele nos deu a partir do nosso batismo. Segunda-feira é o dia tradicional de rezar pelos defuntos, o dia das almas. Terça-feira é o dia tradicional de rezarmos aos anjos, louvarmos os anjos e pedirmos a sua intercessão. Quarta-feira louvamos São José. esposo da Virgem Maria, modelo de castidade e de santidade para cada um de nós. Quinta-feira é o dia da Eucaristia e do Sacerdócio. Sexta-feira é o dia da Paixão do Senhor, sábado o dia da Virgem Maria. No ciclo de uma semana nós temos aqui as devoções, pilares fundamentais da nossa fé. Ao longo dos meses a mesma história. O mês de março, o mês de São José, o mês de maio, o mês da Virgem Maria, o mês de junho do Coração de Jesus, o mês de julho do Preciosíssimo Sangue do Senhor, o mês de outubro, o mês do Rosário, o mês de novembro, o mês das almas. Temos aqui uma escola de santidade, que é o ano litúrgico associado à piedade popular, ao longo da semana. E que bom que era que os nossos fiéis neste mês de novembro se aproximassem desta realidade das... Da meditação dos novíssimos, da consciência destas realidades últimas que nos esperam, não como quem tem medo, porque quem tem fé, como diz o Papa Bento XVI, João Paulo II, e como diz a Bíblia 365 vezes, parece que é uma para cada dia do ano, quem tem fé não tem medo, não tenhais medo. Não temos que olhar com temor para estas coisas, com temor humano, temor reverencial, dom do Espírito, sim. Temor humano, não. Não temos que ter medo destas realidades. São realidades belas. É, no fundo, o sentido da nossa existência. Versos sem papel, triunfos sem clamor, pinta sem pincel, o ódio e o amor, como sem razão, diz o manual deste cidadão. Jornal o desgosto, com gosto a apresentação. Esgueira-se ao imposto, passa em contramão. Rotineiro, com pretensão, é o ideal deste cidadão. Manual do bom cidadão. Bacharel, astuto e doutor, compõe as frases feitas, um compilador. Artilheiro, sem munição, vem no manual deste cidadão. Fiel ou infiel, renova a opinião. Gira o carrossel, gira a legislação. Conselheiro de afeição, diz o manual deste cidadão. Manual do bom cidadão. Manual do bom cidadão. Manual do bom cidadão. Manual do bom cidadão. Nunca faz asneira, nunca olha atrás, tem na cabeceira o manual do satisfaz. Sempre a subir, alto e mais alto, cada vez mais alto. Manual do bom cidadão. Manual do bom cidadão. Manual do bom cidadão. Manual do bom cidadão. Manual do bom cidadão. Manual do bom cidadão. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova. Neste momento conversamos com o diácono Francisco, faz parte da Unidade Pastoral de Oliveira, no acompanhamento às 9 paróquias: Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Moruge, Seixo e Travanca. Estamos a falar do 1 de novembro e do dia 2, portanto, 1 de novembro, dia de Todos os Santos, e depois 2 de novembro, dia de Fiéis Defuntos. Temos a falar acerca das indulgências, e eu vou colocar mais uma vez a questão aqui ao Francisco. A gente não consegue avançar muito, mas Francisco, assim, em concreto, eu estou a pensar num familiar meu, faleceu. Eu tenho a possibilidade, no mês de novembro, naqueles primeiros 8 dias, que não tenho mais nenhuma oportunidade igual ao longo do ano. Estes primeiros dias de novembro eu posso aproveitar para ganhar indulgências por vários familiares meus que eu, pronto, não tenho seguro, podem eventualmente estar no purgatório, espero que já estejam no céu, mas eventualmente podem estar no purgatório. Então, eu vou fazer um esforço nestes 8 dias para tentar ganhar uma indulgência por cada um. O que é que eu tenho que fazer? Muito bem. Então, primeiro, o que são as indulgências? Ensina-nos o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no número 312, o que são as indulgências. Eu acho que nós, como cristãos, já agora um parênteses muito breve, há livros que qualquer cristão católico tem que ter em sua casa. É quase pecado mortal não ter, não é? Mas podias vencer. Como seja, a Sagrada Escritura, a Bíblia, sem dúvida alguma, e o Catecismo da Igreja Católica. Faz este ano 20 anos, por isso o Papa convocou o Ano da Fé. Temos que ter o Catecismo. Ah, mas o Catecismo é um calhamaço enorme, um livro que segura de pé, um livro perigoso, pode ferir muita gente. Portanto, vamos ter que... É grande, não é difícil. Ok, temos o compêndio, publicado em 2005 pelo Papa Bento XVI e feito por ele, enquanto Cardeal Ratzinger, na Congregação para a Doutrina da Fé. Ali em perguntas e respostas, de uma forma tão simples, nós temos todo o sumo, todo o concentrado do Catecismo da Igreja Católica. Ah, mas aquilo é uma linguagem, quem é mais novo não entende, é uma linguagem um bocadinho complexa demais, é preciso ter um raciocínio abstrato. Ótimo, também temos solução, temos o UCAT, que é a mesma história, mas em versão com linguagem mais simplificada. Cristãos católicos, por favor, ter em casa a Sagrada Escritura, ter em casa um Catecismo da Igreja Católica. E neste ano da fé, ter o compêndio ou o UCAT, ir lendo as perguntas e fazendo nelas a nossa meditação. Então, o número 312 pergunta o que são as indulgências e responde: as indulgências são a remissão diante de Deus da pena temporal, acho que já percebemos o que isto é, devida aos pecados, já perdoados quanto à culpa, que em determinadas condições o fiel adquire para si ou para os fiéis defuntos, mediante o ministério da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos. Remissão da pena temporal diante de Deus devido aos pecados, já perdoados quanto à culpa. Penso que isto já está claro, que é pena, que é culpa, porque é que primeiro a confissão expia a nossa culpa, redime a nossa culpa, as indulgências expiam a pena temporal. Caro Armando, nós não fomos feitos para o purgatório também, nós fomos feitos diretamente para o céu. E é possível nesta vida nós expiarmos toda a pena temporal dos nossos pecados. Pessoalmente, para cada um de nós. Cada vez que nós fazemos uma boa obra de caridade indulgenciada, a indulgência significa o perdão. Perdão da pena temporal. Um conjunto de boas obras de misericórdia, corporais ou espirituais, são indulgenciadas. O problema é que nem sempre temos consciência disto. Por exemplo, na Quaresma, rezar a via sacra às sextas-feiras da Quaresma, rezando no final Pai Nosso, Ave Maria e Glória pelas intenções do Santo Padre e rezando o Credo para mostrar a comunhão, procurando confessar-me 8 dias antes ou 8 dias depois, procurando receber a Sagrada Comunhão, eu ganhei a indulgência plenária por rezar aquela via sacra. Às sextas-feiras da Quaresma, rezar a oração diante da Cruz do Senhor, dedicar 15 minutos à oração diante da Cruz de Jesus, adorando a Cruz que nos conseguiu a vitória, confessando-me e recebendo a Sagrada Comunhão, rezando pelas intenções do Santo Padre, eu ganhei a indulgência plenária. Neste caso, o Francisco está a falar de para nós mesmos, não propriamente para os almas. Ou para outros. Se eu fizer estas determinadas obras indulgenciadas, ou seja, em que há uma indulgência anexa a essa prática de obra misericórdia corporal ou espiritual, eu ganho uma indulgência que posso aplicar para mim ou para o fiel defunto. Por exemplo, visitar o cemitério no dia 2 de novembro. se eu fizer neste espírito de oração, de sufrágio, pelas almas dos fiéis defuntos, se eu rezar pelas intenções do Santo Padre, se eu 8 dias antes ou 8 dias depois ou no dia confessar-me e comungar, eu ganho uma indulgência plenária que posso aplicar para mim, para remir a minha pena temporal do pecado, ou posso aplicar para a alma de um fiel defunto que esteja no purgatório. Eu estava convencido, portanto, mas pronto, admito que estivesse errado, que nestes 8 primeiros dias do mês de novembro, que só poderiam ser aplicadas pelas almas do purgatório. Mas, como digo, admito que esteja eu... Todas as obras, todas as... nós podemos ganhar até uma indulgência por dia. A Santa Igreja diz que podemos diariamente ganhar uma indulgência plenária. Todos os dias. Mais do que uma plenária por dia não podemos. Podemos ganhar parciais por dia, plenárias por dia, uma por dia. E podemos aplicá-las, não é? Aliás, durante o ano da fé, o Papa concede a indulgência plenária de uma forma vastíssima, não é? Quem rezar e venerar o batistério onde foi batizado, quem fizer ou participar em 3 sessões de formação sobre o Catecismo ou o Concílio Vaticano II, quem rezar pelas intenções do Santo Padre para aumentar o dom da fé própria e do mundo, quem fizer uma ação de obra missionária, ou seja, o Papa, com o decreto de indulgências publicado para o ano da fé, que foi assinado pelo nosso cardeal português, o cardeal Monteiro de Castro, que é neste momento o penitenciário-mor da Igreja Católica, ele ganha indulgência. Nós podemos todos os dias ganhar indulgência plenária, se quisermos. Ou seja, as indulgências não... O grande problema é que nós fazemos tanta coisa indulgenciada sem espírito que estamos a ganhá-las, não é? Porque é preciso ter o espírito, ter essa... Temos que oferecer, não é? Temos que ter essa intenção. Temos que viver uma vida de comunhão regular, uma vida de confissão regular. Eu não sei se nós estamos aqui a entender que a indulgência não é um repousado que se dá a quem se portou bem. A ideia não é esta. A indulgência é o puro dom da misericórdia de Deus, que sabe isto de uma forma muito clara. Eu, quando faço um bem grande, eu trago bem para mim e para os outros. Quando eu me aproximo de Jesus, automaticamente me aproximo dos irmãos. A minha relação pessoal com Jesus não é pessoalíssima, é mediada pela comunidade, que é a Igreja. E por isso, eu, quando me aproximo do Senhor, quando vivo a minha vida de santidade com rigor, com dando passos largos na minha santificação pessoal, eu não me santifico sozinho. O que diz o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium: aprova Deus não salvar a ninguém sozinho, salvamos-nos em povo. E este povo é o povo santo de Deus, a Santa Igreja de Deus. E por isso é que nós temos aqui esta noção. Quando eu me confesso regularmente, quando eu recebo a Sagrada Eucaristia que alimenta a minha fé, quando eu intercedo pelas grandes intenções da Igreja que o Santo Padre nos propõe, quando eu faço isto, eu estou a santificar-me. Estou ou não estou? Se eu deixo-me de confessar, se eu comungo mal, sem consciência disso, se eu não me importa o bem da Igreja e por isso não rezo por ela, eu estou a condenar-me, a perder-me. E por isso as indulgências são este tesouro da misericórdia de Deus que nos permite já expiar nesta vida terrena as nossas penas temporais, a consequência do pecado em nós, e sufragar as almas daqueles que mais amamos, porque a morte não consegue derrubar os vínculos do amor que nutrimos uns pelos outros. E, portanto, as indulgências são este dom da misericórdia de Deus que nos ajudam na nossa vida espiritual. Nós fazemos tanta coisa indulgenciada, só que não temos consciência disso. Era bom que nós começássemos a ter consciência disto, porque nós não fomos, repito, criados para o purgatório, fomos criados para o céu. E podemos evitar o purgatório. Podemos evitar o purgatório. Já não falo da condenação eterna, né, do inferno. Aí também é um estado definitivo. Mas o purgatório podemos e devemos evitá-lo através da prática de boas obras. Por exemplo, uma esmola é indulgenciada. Tudo é indulgenciado. Todas as obras de misericórdia corporais e espirituais são indulgenciadas se eu fizer neste espírito. Porque, de verdade, aproximam-me de Jesus, tornam a minha alma templo do Espírito Santo, e ao fazer com que a minha alma se purifique, se torne mais límpida, mais cristalina, isto imediatamente traz para com quem está ao meu lado mais bem. Porque se eu estou bem com Deus, esta relação com Deus opera em mim logo imediatamente uma relação de bondade e de beleza com quem está ao meu lado. As minhas relações humanas têm que se modificar desde esta luz. Francisco, Deus é misericórdia, e já tenho ouvido que ele se calhar deseja mais a nossa salvação do que propriamente nós. Portanto, tudo faz, tudo dispõe para que as pessoas se salvem e não se condenem. Quando há pouco falávamos dos santos que estão no céu, portanto, ocorreu-me que, pronto, há de facto, não lhe vou chamar religião, mas há uma seita que diz que só se salvam 140 mil, e eu disse, realmente, só se salvassem 140 mil com tantos milhões e milhões de almas, de facto isto era uma desgraça completa, mas não. Pronto, o Deus é que quer é que todos se salvem. O nosso esforço humano, não é? Os méritos da nossa fé, a vontade firme que nós temos de nos salvarmos, a prática das boas obras, mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé, diz São Tiago. Ou seja, não basta simplesmente um espiritualismo, não, é necessário um comprometimento nesta vida terrena, mas também, portanto, é necessário o acolhimento da graça de Deus, porque a nossa conversão nunca é obra nossa. Não sou eu que me converto, é o Senhor que me converte a Ele. É o Senhor, na sua misericórdia, que me converte. E aqui entramos num terreno perigoso, não é? Porque hoje em dia muita gente diz, atenção, Deus é misericordioso, na hora do juízo perdoa tudo. Resposta pois, errada. Era essa questão que eu também tinha aqui. Aliás, resposta errada, calma. Perdoa se houver conversão, não é? Se houver arrependimento. Claro que sim, Deus quer que todos se salvem. Claro que sim, que Deus quer que todos conheçam a beleza do seu amor. Claro que sim, que como disse há pouco e muito bem, Deus se calhar tem mais urgência na minha conversão do que eu mesmo. Deus tem mais urgência na minha salvação e preocupa-se mais com a minha salvação do que eu próprio. E ainda bem que assim é, senão estaríamos perdidos. Mas a verdade é esta, Deus não prescinde da minha liberdade. A graça de Deus não constrange a minha liberdade. E por isso eu necessito do ato de fé de me converter ao Senhor e de lhe pedir perdão. Deus não perdoa se eu não pedir perdão. Há pouco o Francisco falava, portanto, que depois da morte não há conversão. Portanto, há conversão enquanto estamos, de facto, neste... Tem conversão, dom da fé. Dom da fé e acontece aqui nesta vida terrena. Se eu nesta vida me converter, imprimo um caráter definitivo. A culpa tem que ser perdoada aqui, a pena pode ser perdoada na vida eterna. Por isso existe o purgatório. E aqui entramos neste terreno difícil, que é a questão do inferno. Pois, Como é que se conjuga a ideia de Deus misericordioso com o inferno? Pois já não se conjuga, porque o inferno é ilógico. Deus é a lógica perfeita, Deus é o sentido absoluto, Deus é a verdade eterna. O inferno é uma mentira. Parece polémico. Não existe... O que quer dizer que o inferno é uma mentira? Quer dizer com isto, porque o inferno é a destruição daquilo que somos. É o antípodas, o subcontrário daquilo para o qual fomos criados. Nós não fomos criados para aquilo, nós fomos criados para dar glória a Deus, bendizê-lo e viver em comunhão com os irmãos. O inferno é o contrário de tudo isto. É o subcontrário de tudo isto. Se Deus é a verdade, o demónio é o pai da mentira. E por isso o inferno é a mentira permanente, da negação daquilo para o qual eu fui criado. Hoje dizem, vemos muita gente a dizer, o inferno não sei se existe, porque Deus perdoa tudo. Claro que Deus perdoa tudo, mas para isso eu tenho que estar com firme convicção, pela fé, que me quer converter. Porque Deus não me condena ao céu, senão seríamos todos condenados ao céu. Deus não me condena ao céu, Deus criou-me livre, soberanamente livre. E por isso eu posso decidir para mim o meu destino eterno. Tenho este poder imenso de decidir para mim o meu destino eterno. Hoje também se diz assim, mas o inferno, se existe, está vazio. Olha, não sei se está vazio nem se está cheio, porque como disse há pouco, a Igreja não canoniza os santos e não demoniza os condenados. Mas eu prefiro acreditar naquilo que dizem os pastorinhos de Fátima do que acreditar naquilo que diz um grande teólogo, por mais reputado que seja. Porque aos pastorinhos de Fátima foi dado a ver, como a muitos outros santos, o inferno. E foi dado a ver as almas condenadas. Prefiro acreditar na simplicidade e na fé genuína dos santos, por mais que sejam crianças de 6 e de 8 anos, do que na grande sabedoria de teólogos, que não sei até que ponto é que estarão iluminados pela verdade. O inferno é uma possibilidade de destruição para nós, de sofrimento imenso, é a morte eterna, a destruição do nosso ser, do fim para o qual fomos criados. não sabemos quem lá está, quem não está. Sabemos só, a Igreja não o diz, que se estivermos a rezar por uma alma que entretanto se condenou, essa oração não cai no vazio, essa oração converte-se em méritos para outra alma que delas necessite. Temos que temer perder a fé. Eu acho que os nossos cristãos, neste ano da fé, e o Papa a isso nos convida, temer este temor bom, que é dom do Espírito Santo, temer, ter temor de perder a minha relação com Deus. Ou seja, a gente tem lá em casa, às vezes há mães, senhoras, têm lá em casa uns grandes vasos de porcelana da Vista Alegre, passa publicidade, e tem um temor enorme que alguém toque naquilo, que parte daquela porcelana delicadíssima. A nossa fé também devia ter este mesmo, nós devíamos ter com a nossa fé este mesmo cuidado. Temer perder a fé, temer afastar-nos de Deus, temer que o nosso coração fique tão duro, tão endurecido, tão embrutecido pelas coisas deste mundo, que despreze os dons da fé. Se uma onda invertesse a marcha e contrariasse toda a maré, e se a maré revolta, a lua mudasse e fosse terra o seu invés, eu era multada por ir em frente na autoestrada para chegar ao filme no fim. Com a pressa inversa de ao teu lado ficar sentada a desfazer aquilo que fiz. Ao contrário, compreendesse aquele mau filme que não escolhi, e em reverso nunca saísse do nosso enredo como saí. Eu então deixava a minha mão onde está, inversamente avessa a ti. E ao tocá-la, a tua mão rebobinava esse teu corpo de volta a mim. Francisco, o nosso tempo está quase no fim. Eu ainda lhe quero colocar mais uma questão, e que tem que ser breve. Entretanto, gostaria de dizer que, pois agora neste momento que temos estado a falar do inferno, pronto, apenas dizer isto, que isso será a maior desgraça da vida de quem vier a cair no inferno, porque, pronto, é para toda a vida. Nós às vezes dizemos, pronto, a pessoa morre com 60, morre com 70, morre com 100, quer dizer, mas a eternidade nunca mais tem fim. Não são 1000, não são 10 mil, é para toda a vida. E, de facto, é uma pena que as pessoas, em vez de terem a felicidade, possam ficar para toda a vida privados de felicidade. Neste minuto e pouco que tenho para... Coloco-lhe uma questão, que tem que ser breve. Quando nós assistimos a um funeral que, por motivos ideológicos, ficam 10 a 15 minutos a bater palmas ao cadáver, o que é que isto pode significar? Pode significar algo muito mal, não é? Pode, não quer dizer que seja sempre. Hoje nós vemos muito esta estranheza da forma de que a humanidade tem para relacionar-se com Deus e com o mistério da morte. A nossa sociedade, por exemplo, não leva as crianças a funerais, não leva as crianças a cemitérios, faz-nos crescer e crescer numa mentalidade que nós somos eternos, que somos definitivos. Não, nós somos relativos e não somos definitivos, somos temporais. Esse tipo de manifestações, como os elogios fúnebres, podem obscurecer o dom da fé, obscurecem de certeza o dom da fé. Por mais virtuosa, por mais benemérita que seja a pessoa, ela necessita da nossa oração. A alma não importa nada se nós para ali estamos a elogiá-la, a tecer os maiores louvores. Não lhe importa nada. O que ela pede é a caridade da nossa oração. É isso que aquela alma quer, porque o amor que temos para com essa alma manifesta-se na nossa oração. Isto às vezes também é muito visto, por exemplo, em casos de funerais de pessoas que se suicidam, e hoje em dia a sociedade está a olhar muito mal, e havíamos um dia falar sobre isso, sobre como a Igreja olha para o suicídio, como que se fossem vítimas de toda uma sociedade, e portanto temos que louvá-los. São os funerais que eu habitualmente mais vejo com este género de coisas. Calma, calma. O culto dos defuntos é, no fundo, como a Igreja vê, rezar por eles. Assim é que nós estamos a prestar a nossa homenagem aos defuntos, rezar. E neste mês de novembro, o mês das almas, aproveitamos para rezar o terço das almas do purgatório, visitar os nossos cemitérios, renovar a nossa fé na vida eterna. Francisco, eu trazia muitas questões, mas pronto, o tempo passou e poucas lhe coloquei. De qualquer modo, agradeço, portanto, ter aceito este meu convite, ter estado aqui comigo. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Armando, caros ouvintes. Obrigado pela paciência por esta catequese. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.